estive numa reunião de acompanhamento do funcionamento da equipa de saúde mental comunitária do Pinhal Interior Norte, portanto com a coordenadora da equipa, com a doutora Célia Franco, com o diretor do Centro de Responsabilidade Integrada da Psiquiatria do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, Dr. Pires Preto, onde se esteve a fazer a avaliação da equipa de saúde mental e ver perspectivas futuras, há a intenção de reforçar a capacidade da equipa de saúde mental. Temos vindo a dialogar com a ARS e com o CHUC no sentido de, melhorar as condições da equipa e para que ela possa prestar mais tempo, prestar mais cuidados durante mais tempo em Oliveira do Hospital. Em termos de indicadores, posso-vos dizer que neste momento a equipa de saúde mental acompanha 303 doentes e tem 39 pessoas a aguardar primeira consulta, portanto, em lista de espera. Mas estamos a trabalhar em conjunto com outras instituições no sentido de lhe criar melhores condições para acolhimento e melhores condições para funcionamento, uma vez que há uma resposta no âmbito da saúde, neste caso uma resposta especializada, que tem sido muito, muito útil. Primeiro porque há um conjunto de família, há um conjunto de pessoas que não podia ir às consultas de saúde mental a Coimbra, falta de recursos, e passa a ter essa resposta no concelho, no centro de saúde. Segundo, porque há pessoas que em regime de urgência vão a Coimbra e depois são remetidas para esta equipa de saúde mental comunitária e daí passam a ter acompanhamento em Oliveira do Hospital, e há outros casos de cidadãos que têm vindo a ser acompanhados pelo serviço de psiquiatria do CHUC em Coimbra e o seu processo passa a ser acompanhado aqui em Oliveira, com ganhos em termos de redução de custos para o Serviço Nacional de Saúde, e também ganhos em termos de proximidade, que evita o desgaste das pessoas terem que ir a Coimbra para estar à espera para ter estas consultas, e quando passam a ter estas consultas aqui no Centro de Saúde. Agora há que lhe criar condições para que possam atender mais doentes durante um período de tempo mais alargado. Neste momento estamos em vida aos esforços para que se alargue o âmbito desta consulta, quer em termos de equipa, quer em termos de respostas especializado, quer em termos de permanência da equipa no concelho de Oliveira do Hospital. Talvez em breve possamos vir a ter aqui um projeto piloto nesta área. Aliás, esse processo já foi dialogado com o Sr. Presidente da Câmara e com o Sr. Secretário de Estado da Saúde numa reunião havida realizada em novembro em Lisboa. Portanto, vamos tentar melhorar esta resposta, porque ela é muito importante. Volto a dizer, ela envolve neste momento 303 doentes, nem todos são graves, mas é uma resposta muito importante e veio melhorar muito as respostas em termos de saúde no concelho de Oliveira do Hospital, e de facto tem que ser aproveitada e melhorada ao máximo.